O nosso tema de hoje é as causas do sofrimento. Lá no numa das bem-aventuranças de Jesus, ele fala que bem-aventurados são os aflitos. Ou seja, felizes são aqueles que estão em aflição, que estão em algum tipo de sofrimento. E é comum para todos nós, ao longo de toda a história terrena, sofrermos, termos os nossos pontos de impacto, vamos dizer assim, em que nos pegam mais, outros menos, diferentes para um, para outro. Ou seja, todos nós sofremos. Mas então, quando ele diz felizes são aqueles que sofrem, será que ele estava se referindo a toda a população do globo? O que ele queria dizer exatamente, né? Com essas palavras, porque se nós pegamos ao pé da letra, nós entendemos isso. Mas, dentro desses nossos parâmetros, a gente vai ver que, mais adiante também, ele vai falando outras coisas, ele vai explicando melhor as palavras dele. E ele diz assim, a felicidade não é desse mundo. O que a gente entende por mundo, quando se fala? Obviamente não é todo esse contexto, a parte material, mas o mundo seria tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que passa, tudo aquilo que é uma ilusão porque não fica. Então a felicidade não está nessas coisas. E nós, quando nós começamos a nos refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas práticas, a gente às vezes percebe que nós focamos muito em coisas passageiras. Então, nós esprememos o nosso dia, o nosso mês, o nosso ano, e a gente viu que repetiu coisas que não agregaram, algumas necessárias da sobrevivência, mas em nome disso nós nos desviamos muito para esse caminho. Então, para entrar na questão do sofrimento, ele diz também ali dentro do próprio capítulo, que a origem dos nossos sofrimentos, elas são por duas vertentes, vamos dizer. Uma delas é as nossas vidas anteriores. Então, nós trazemos tendências, manifestações, até físicas. Às vezes, nascemos já com alguma predisposição ou com alguma coisa aflorada. Às vezes, adquirimos. Mas outras são dessa própria vida. Então, a gente não joga tudo só para a questão anterior. Talvez a maioria esteja vinculada ao nosso viver, à forma como nós vivemos e que produz uma reação que volta para nós como forma de não aceitação. Porque o sofrimento, esse sofrimento que eu estou dizendo, ele é provocado quando eu não aceito alguma coisa, quando a gente pensa sempre na questão física, né? Mas é muito além da questão física. Quando eu me revolto, quando eu não entendo, num outro capítulo, o próprio Jesus diz assim, vinde a mim todos aqueles que estáis sobrecarregados e colocar nele os nossos anseios, as nossas preocupações, os nossos problemas. E ele diz, porque o jugo dele é leve e o fardo é suave. Mas o que ele quer dizer com isso também? Que a observância da lei que nos rege a todos, que é muito simples. Não é simples para nós, porque a gente não consegue fazer, mas é muito simples. O caminho é reto, é único, mas por conveniências, por gostos, desejos, ainda muito... Porque quando nós estamos encarnados, o espírito, que é sempre o mesmo, ele sofre a influência do corpo. E quais são as coisas que nós mais gostamos, se não são aquelas que os nossos cinco sentidos experimentam? Então nós gostamos de ver coisas boas, adoramos uma televisão e outros equipamentos, vamos dizer assim. Gostamos muito de comer. É um prazer gostamos de ouvir algumas coisas. Que bom quando essas coisas são coisas mais elevadas, né? O ver e o ouvir. Mas às vezes não são. E nos desarmonizam, causam problemas, nos trazem sofrimentos. Então, essa observância da lei, ela exige de nós uma renúncia, um sacrifício, porque nem tudo aquilo que eu gosto, eu posso fazer. Eu tenho que me dar conta disso, eu tenho que perceber que muitas dessas coisas me fazem mal. Então, aos poucos eu tenho que começar a ter um domínio maior das minhas ações. E quando eu falo de ações, são até fáceis, né? Porque eu sei que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, porque me faz mal. Então são coisas bem palpáveis. Mas tem outras coisas, que é aquela emanação que a gente produz a todo momento, as nossas emoções, os nossos pensamentos, mais difícil ainda. Porque as emoções também, a gente consegue sentir elas e percebe quando elas são muito fortes, até fisicamente. Então, um ponto de observação. Mas os pensamentos dão no que será? Aquele monte de encadeamento de ideias que eu vou tendo, que eu vou criando como que fosse um filme mental, nas mais diversas situações, será que acontece o que com isso? A gente sabe, mesmo que a gente não tenha palpável isso, porque nós nos manifestamos através desse primeiro princípio, que é o pensamento. Então, quando eu dou vazão na questão material, é porque ela já se formou através de algo muito mais sutil, que é o meu pensamento, é a minha forma de me expor ao mundo. Por isso que é muito importante esse controle, esse domínio. E eu volto a dizer, é muito difícil. A gente não vai conseguir ter esse controle amplo, mas nós podemos ter pequenos controles, pequenos ajustes, pequenas disciplinas que nos auxiliam muito no nosso todo. Então, quando nós conseguimos nos harmonizar, nos reequilibrar um pouco, que seja, a gente tem as nossas vazões mais controladas. A questão alimentar, a questão visual, a questão auditiva, todas essas fontes de desejo que emanam, elas se tornam mais leves. Porque lá dentro está sendo trabalhada uma forma de ser mais leve. E o que acontece, então? De uma forma bem objetiva, diminui o nosso sofrimento. Se eu disse que a maioria dos nossos sofrimentos é pelo nosso modo de viver, se nós conseguimos adequar ele, por menor que seja, em coisas mais saudáveis para nós, o reflexo se torna menos importante. Tudo aquilo que é transitório, tudo aquilo que é ilusão, não tem mais tanta influência e tanto apelo sobre mim como tinha antes. Então, eu vejo, às vezes, numa comparação, as outras pessoas que podem me ensinar através dos bons exemplos e dos maus exemplos. Eu vejo, nós estamos cercados uns dos outros. Então, por que que aquela pessoa é mais tranquila? Por que que a outra é mais agitada? Por que que um se deixa ser mais envolvido e o outro consegue transmitir isso de uma forma mais agradável, mais plena, mais sincera? E nós gostamos até de estar perto dessas pessoas, porque nos sentimos bem perto delas. Qual é o segredo? Então, nessas palavras de Jesus, e sempre que a gente abre o Evangelho, quando nós estivermos, por exemplo, aflitos com alguma coisa, alguma preocupação, vamos lá e fazemos uma oração e abrimos para ver o que que ele quer nos passar. Não ele diretamente, né? Tem um encadeamento de trabalhadores em seu nome. O que que eles podem nos trazer como uma mensagem de conforto, de alteração de rumo na nossa vida? Porque é muito interessante observar dessa forma. Sempre vem uma palavra certa no momento certo, no momento que a gente precisa. Então, nós temos isso ao alcance da nossa mão, para poder lançar a mão dela todos os dias, a todo momento. E a gente vai perceber, não é nenhum desafio, é uma proposta que muda as nossas coisas. Quanto mais a gente se desliga de alguma coisa e se liga em outra, mais a gente passa a viver aquilo que a gente está se ligando. Então, de novo, tudo aquilo que, aquela turbulência que está fora, se eu mantiver lá fora, aqui dentro eu vou conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. Eu vou conseguir desempenhar as outras funções de uma forma mais plena. Eu vou evitar os meus desgastes espiritual, psíquico, emocional, físico. Nós somos um complexo, né? Então, quando a gente altera alguma coisa, a gente altera o todo. Tudo emana no mesmo sentido. Então, boas práticas seria, talvez, o conselho, né? Porque tudo reverte a nós. Nós somos o primeiro beneficiado disso tudo. O primeiro que recebe aquela ação que nós estamos fazendo. E, de novo, não só ação, um pensamento. Então, quando eu consigo me policiar mais com determinadas coisas, o beneficiado direto sou eu. E aqueles que estão perto de mim, com certeza, começam também a se sentir melhor. Então, esse é o nosso conselho.